Intervalo de tempo correspondente a uma revolução da Terra. E em torno do Sol, equivalente a 365 dias, 6 horas, 13 minutos e 53 segundos médios. Esse é o ano. Se você chorou, também chorei. Se você pecou, eu também pequei. Mas aí, a finalidade é receber a unção de Cristo, não como sacramento, mas de misericórdia, graça, justificação. O novo tempo com os irmãos, uma nova oportunidade com Deus. O lugar é aqui, difícil, custoso, mas tem de bom ânimo. O rei dos reis é o dono da arena. Você me compreende? Aí, guerreiro, gostei. Então, o tempo, né? Eu vou te dizer. Sucessão dos anos que envolve a noção de presente, passado e futuro. Ocasião para realizar exatamente o seu sonho. Clamar o Deus vivo, deixando assim de ser homem domínio. Se envolve, permita, é tudo com você. Tudo já foi feito, tudo ele fez. Só depende da sua disposição. Se você acha que a verdade tem que ser feita num passe de mágica, não se deixa se enganar não, mano. O rei trabalha através do seu coração, do seu caráter e do seu compromisso. Então, tá comigo essas ideias, firmeza total. Esse é o caminho, o Messias. Esse é o caminho, irmão, o Messias. Aí, mano, não se acanha não. Pode colar, pode chegar. Se apresenta na família real. Fica à vontade, cola aqui na grade. Que a ideia de quem não se desespera. 66 calibres e não lavagem cerebral. E pra você que riu, pra você que não acreditou, aí, o extrema unção daquele jeito está de volta. Essa aqui, ó, Eduardo Lucena e eu, Márcio. Sem treta, mudando de canal, derrubando Jericó, derrubando Jericó. Rap nacional, só contemporâneo, localizado na Zona Leste, sentido Zona Sul, sentido Zona Sul, espiritualmente trepado até os dentes. 2004, lado a lado, a família que é real, irmão. A família que é real.